povo de Goiás. Chama, filho. Chama, até o chá, molequinha. Nós bebe com educação, viu? Daquele jeito. Chama, Ronaldinho. Deixa com nós. Se vai. Não é com moderação, não é com educação. Devagarzinho assim, ó. Que terra é essa? Que tudo é bom. É cerveja, é resenha, é moda sertaneja estourando na caixa de som. Que ideia é essa? Que quem vai sempre volta. Das mulher tudo gato, homem gente boa. Não tem praia, mas tem caldas novas. Ô terrinha quente que deixa a gente com sede no talo. Aí nós moia, ô povo hidratado. Bora! Valeu, Matheus! E o brasileiro bebe demais. E o povo de Goiás bebe que bebe demais. Bebe que bebe demais. O brasileiro bebe demais. E o povo de Goiás bebe que bebe demais. Bebe que bebe demais. Garçom, acabou, beijo! Que quem vai sempre volta. Das mulher tudo gato, homem gente boa. Não tem praia, mas tem caldas novas. Ô terrinha quente que deixa a gente com sede no talo. Demais! Aí nós boia, o povo hidratado. Simbora, senhor! Oh, oh. O brasileiro bebe demais. E o povo de Goiás bebe que bebe demais. Bebe que bebe demais. O brasileiro bebe demais. O povo de Goiás e bebe que bebe demais. Bebe que bebe demais. O brasileiro bebe mais. E aí?